Ela na igreja, prestes a casar. E eu bebendo aqui no bar. E eu sofrendo aqui no bar. Quer ver de uma melhor do repertório? Sucesso, Kézio Ferraz. Hoje eu vou me embriagar. Por mim o mundo pode acabar. Perdi o meu amor. Hoje ela vai casar. Não sei o que fazer. Tá difícil de entender. Confesso, não consigo mais parar de beber. Eu amo ela e não tem jeito não. Essa mulher roubou meu coração. Vai se casar e mandou o convite. Ela na igreja, prestes a casar. E eu bebendo aqui no bar. E eu sofrendo aqui no bar. Ela na igreja, prestes a casar. E eu bebendo. Divulgações, meu parceiro Rafa Central. Garçom, hoje eu vou me embriagar. Por mim o mundo pode acabar. Perdi o meu amor. Hoje ela vai casar. Não sei o que fazer. Tá difícil de entender. Confesso, não consigo mais parar de beber. Eu amo ela e não tem jeito não. Essa mulher roubou meu coração. Vai se casar e mandou o convite. Ela na igreja, prestes a casar. E eu bebendo aqui no bar. E eu sofrendo aqui no bar. Esse convite agora eu vou guardar. Não tem jeito. Tem que respeitar.